vendo aí, parceiro, o avião já tá nas pistas. Atrás das moedas, onça é presa, peixe é isca. Flagrante no pisante, tá ligado, é natural. Na lei da malandragem, cochilo vai passar mal. Na brisa do hidropônico, maluqueiro se inspira. Noite iluminada pela lua, a sorte brilha. Aprendizado de bandido é sofrimento, choro e luto. Faculdade do crime, papo da formação de alunos. São poucos que aderem do luxo da função. No comércio da escama, nem todos virão patrão. Pra tá na firma tem que ter, é muita disposição. Atitude na veia, mas ser suave na missão. Contrariando a estatística dos ratos cinza. De peça aniquilada, a segurança tá na cinta. Flagrante no pisante, tá ligado, é natural. Na lei da malandragem, cochilo vai passar mal. Deixa pra quem sabe sobreviver na rua. Deixa pra quem sabe na lama ele flutua. Deixa pra quem sabe viver é talentoso. Deixa pra quem sabe menino é perigoso. Deixa pra quem sabe sobreviver na rua. Deixa pra quem sabe na lama ele flutua. Deixa pra quem sabe viver é talentoso. Deixa pra quem sabe menino é perigoso. Então, deixa pra quem sabe curtir lombras e frevos, crescer, ganhar dinheiro, ser calmo no desespero. Fumaça pro céu, admirando a lua, aderindo as hot girl, perversidade, loucura. Disposição de monte pra derrubar pilantra, desacreditar não. Se lascar tu vira janta. Não corre pra luxar, também por necessidade. O crime não é pra quem quer então. Deixa pra quem sabe. Permaneço vivo nas ruas, me graduei. Na terra de bandido, quem sobrevive é rei. Sou errado que deu certo, empresário clandestino. Na rua mais esperto, tirei luxo do lixo. Multipliquei moeda, respeito na quebrada. Evolui três cores, hoje eu colo é de quadrada. Deixa pra quem sabe, vivete é talentoso. Na profissão perigo, menino tá perigoso. Xingadão paloso, no bonde só monstrão. Na febre apetitoso, a noite é dos função. Deixa pra quem sabe sobreviver na rua. Deixa pra quem sabe na lama ele flutua. Deixa pra quem sabe vivete é talentoso.